Foi na Cura 205, tendo como limite o localizador 3517. Nós 36, 120, decimal 8, combo. 208, Graça 4. 2, Salvador, bom dia, 251. Cuno, contato radar decolar, se mantém 360 após 2000 Leda. 2000 Leda. Controle autoriza o 6251 Bridge, está presente? Aguarde. Super restrito ao 340, mantendo o perfil lateral da saída, 20 de tráfego no área do centro. 7 para o localizador. Voiproa 1960. 1960 para o localizador, Sanse 517. Referências visuais, da C597, pode descer a 1700. Aproximação visual, disse para 1700. Agora a transferência é tua. Ciência da C597. Com 1-7, a tua informa chuva leve sobre o campo, pista molhada. Sim, 1-7. Chame visual com o campo. Está visual. Chame a torre em 1895. 1895, 1-7. Torre, bom dia, tá 357, final 0, baixa travada. Pouso autorizado, vento 200 graus, 109. Pista molhada, chuva leve sobre o campo. Só confirmando, gente, o vento, por gentileza. 200 graus, 109. Beleza, pouso 10, pista molhada, tá 357. Na 6251, chame Recife 251, antena 3325. 597 aos 47, direito 121, deixa eu ver. 1219? Correto. 3597. Solo Salvador, tá 3597, livrou. Salvador, tá 3517. Mariano 961 autorizado, a linha decola pista 10, 160 graus, 629. Decolou 27, 120, decimal 8. Bom dia. 5, identificação. Você para 2 mil pés, último trem Salvador 093, chegada ponta. 2 mil com 1013. Trolho, bom dia. Gol 1961. 1961. Contato radar na decolagem, submantenha o 360 após 2000 Leda. Positivo, 360 e aprovando Leda, 1961. 61 no chame Recife 25, 1 alterna 3325. Cinco livre leste, chama estabilizado no localizador.